o Senhor, e Ele me levou em espírito e me pôs no meio de um vale de ossos secos, e me fez andar ao redor deles. Eram muitos, mas Ele me fez andar. Filho do homem,